1973 decolado aos 27, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 08. Otorgo 973. 1973, contato radar na decolagem, pulo para o nível 360, direto líder. Direto líder, 360 graus. Meio 18 na Pearl Duna, reportará estabilizar no X-Ray, o azul 2795. Salvador Azul 2795, teria condições que vá à esquerda na proa 1820 para interceptar o localizador. Outras visual, setor Azul 2795? É totalmente visual, senhor. Gente, condições de interceptar por meios próprios? Afirmativo, meios próprios. Está livre e resposta estabilizada. Esquerda proa 1820, reportará estabilizado Azul 2795. Polo Fortaleza, 3858, Tampush. E aciona posição 3. 3858, autorizado. Feedback acionamento, senhor pronto para o táxi. 3858. Uno 973, chama Centro Recife em 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 51, Moraes. Estabilizou o Noxray, o Azul 2795. Gente, Azul 2795, complete a aproximação, champanhe no 8 decimal 95. 1895, obrigado amigo, bom final de semana. Igualmente, bom. Salvador, muito boa noite, Azul 2795, estabilizar no Noxray, tem um campo à vista. Boa noite, Azul 2795, tráfego avistado, ajuste no 0 no 8 agora, pouso autorizado, pistão no 0. Vento de 1,60 graus com meia dúzia de nós, Azul 2795. Repouso, cabeceira no 0, Azul 2795, 1018. Azul 2795 no solo aos 36, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Próxima à direita 219-2795 azul. Boa noite, 2795, Lisboa. Azul 2795, boa noite, autorizado táxi via Alfa, Kilo, posição 03, Romeu, pátio 3. Alfa, Kilo, 03, Romeu, pátio 3, 2795, azul. Axon 3858, Salvador, 3 horas e 40, 174. Está 3858 autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame Torre em 1, 18 decimal 95, ajuste 1 0 no 8, bom voo. Índia, ponto espera da 1 0, 295, 3858, boa. Boa, 3858, tá pronto. 58, boa noite, autorizado Linhares, decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, meia dúzia de nós. Autorizado decolagem, pistão no zero, tá, 3858. Paulo Salvador, muito boa noite, eu vou no 096, quem tem informação Bravo, Singer 08, para Fortaleza, Sierra Bravo, ponto tranquilo. Paulo 096, boa noite, hora certa 41, autorizado Fortaleza, aerovia conforme o plano, nível 370. Saída Momo, transição Froti, decola pistão no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5061, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado para Fortaleza, nível 370, conforme rota plano, saída Momo, transição Froti, decola da pista no zero, primeira curva esquerda, transponder 0561, controle de saída 120.8. 096 confirmado, transponder 5061. 5061 é o transponder. 096 é correto. Reporte pronto para o pushback e acionamento. É o nosso Saragudo pronto para o pushback e acionamento. Bono 096. 58, contato radar. Tudo para o nível 370, direto Cogibo, Filosca, Golf, Bravo, Uniform. Maravilha, direto Cogibo, subindo para o 370, 3858. Obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4298, forte abraço. 298 foi Duna 2010, ajuste no 018, reporte estabilizado. Duna 2022, pode fazer. Ah, 3858, solicitado pelo Centro Recife, super restrito a nível 350. Opa, esse é o final, meu amigo. 350, então vai manter o 3858. Entende? 0 Recife 390 Xenem Metro 10, temos pré-autorizado nível 350. Copia, aguarda uma nova coordenação. Não, copia. Autorizado Recife, aerovia conforme o plano, nível 350. Saída Puca, transição Caju, decola pistola 0, primeira curva esquerda. Transponder 0463, inicialmente, frequência do controle em 120.8. Autorizado 350 para Recife. Saída Puca, transição Caju, decolando 10, curva esquerda, transponder 0463 e o controle 101. Alô? 6310, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Vai mandar pushamento, 6310. Na 3858, chame de Centro Recife, em 126.85, alterna 125.45. 126.85.2545, 3858. Modifique na RM310 na escuta do solo. Prossiga, RM310. Modifique o transponder para 5070. 5070. Solo Salvador, voo 1096, Singer 08 para o puxa acionamento. Voo 1096 autorizado, chegou aqui acionamento, reporte pronto para o táxi. Chamada quando pronto para o táxi, voo 1096. Acione 6313, controle de Salvador, acione identificação. Desço para 4 mil pés, o ajuste 1018 em Salvador, chegada Bonf, voe direto a Lagoinha. Solo Gol 096, está pronto para o táxi. Autonomia 3 horas e 2 minutos. Alterna Sierra Bravo Campo F. 165 a bordo. Gol 096, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Taxiway Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95. Ajuste no 0-18. Bom voo. Limitax, Pátio, Via Índia, no ponto de espera da Nozela, chama a torre 1-9-95, é o 1-9-95. Salvador, Azul 2782. Azul 2782, controle Salvador, aciona identificação, mantenha nível 170, reporte no ideal de descida, voando Mari. Ajuste 10 no 8. Voando Mari, 10 no 8, chama na descida. 2782. Torre Salvador, muito boa noite, eu vou no 1096.010, pronto. Bono 096, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento de 1.70 graus, 0.5 nós. Vive alinhar e decolando no 0, gol 1.096. Estabilizado visual, 4298. 4298, ciente, complete aproximação, champanhe, 1 no 8, decimal 95. 1895, boa noite, 4298. Boa. Oi, Salvador, boa noite, azul 4298. Tá, 3 milhas de externo visual. Hoje azul 4298, tráfego avistado, ajuste no 018, continua a aproximação, aguarde pista livre. Eu tenho 137 da Gol iniciando corrida, pista no 0, em aproximadamente 10 segundos, senhor. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 4298. Zona 3, desça para 2 mil pés, ajuste no 018. Azul 8102, pode voaduna? Pode voaduna, temos aeronave sentido contrário. Após a passagem da mesma, será autorizada. Sem problema. Azul 2782, solicita descida. 2782, azul, desça para 3 mil pés, ajuste no 098. 3 mil pés, 1098, 2782. Quatro, dois, nove, oito, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1.70 graus, 0.5 nós. Livre pouso, 4298. Zero, nove, meia, decolado ao 5.8, chame agora o controle Salvador em 1.20, decimal 8, bom voo. 1.20, decimal 8, bom voo, 0.96. Controle Salvador, muito boa noite, Bono 096, perfil da Momo. Bono 096, contato radar, para o nível 370, saída Momo. 370 na Momo, Bono 096. Tudo 782, foi ITAP. Direto ITAP da Presentes, 2782. 096, vetor ação para evitar tráfego, mantenha a proa 290, seu limite são 20 milhas nesta proa. Pode cruzar o nível 090, reassuma a navegação, proa de Cogbo, Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniform. Ok, eu estou retornando pro agora, 290, limite é o 20, após cruzar o nível 190, é o 090, Cogbo. Leste, porção 01. Alfa Juliette para o Uno, 4298. Bom, informe tráfego, posição de 2 horas, 15 milhas, rumo sul-oeste, cruzando nível 070 para 2000 pés. Ciente. M3-13, informe tráfego, posição de 10 horas, 14 milhas, rumo oeste, cruzando nível 070 para o nível 370, Bravo 737-800, já superado. Pessoal, né? 3, 1, 3. Bono 096, voe código da presente. Código da presente, bono 096. China 6313, desça para 2000 pés na proa de Duna, ajuste 1018, reporte estabilizado, livre ar. 2000 pés para Duna, 1018, reporte estabilizado, hoje 6313. Azul 2782, MC redução 2209. Reduzindo 2209, azul 2782. Zero passa nível 160, chame tempo Recife em 126 decimal 85, alterno no 25 decimal 45, bom voo. 126 85, alterno 25 decimal 45, então boa noite, bono 096. 2 horas e 25 minutos, tá atendendo Salvador. Oxané 6310, autorizando o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-18-95, ajuste no 0-18, vou voo. Gente, Índia, 1-18-95, no 0-18. Oxané 6310. Chega para 1-30, reporte estabilizado. Receptando o lote, já o Oxané 6310. Gente. 2782, desça para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. 2000, autorizado ILS, chamada estabilizada 2782, no 098. Controle 1-6-6-3-1-3, você mandou chamar a torre? Ainda não, chame torre agora, 1-1-8-95, bom pulo. 295, obrigado, bom trabalho. Boa. Boa noite, o Xanero 6313, passando, quero baixar para você. Boa noite, o Xanero 6313, tráfego avistado, ajuste no 018, pouso autorizado, pista no 0, senhor, vento de 1,60 graus com 079, o Xanero 6313. Passado no 018, livre pouso no 0, o Xanero 6313. Pronto, está com tráfego na final, o Xanera 6310, 1-0. Xanera 6310, condições de decolar estão logo autorizadas, senhor? Afirmo. Xanera 6310, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Ali mantendo 1-0, Xanera 6310. 95 azul 2782. 82, chamando torre no 1-9-8-5, bom dia, obrigado. Boa. Xanera 6313 no solo 09, libera a pista próxima à interseção à sua direita e chame solo, frequência 121.9. Direita 1291, Xanera 6313, obrigado. Salvador, boa noite, Xanera 6313, Fran. Iniciando 1-0, ajuste 1-0 à noite, Xanera 6313, 1-0. Oi, 782, estabilizado IRS. 2782, boa noite, tráfego avistado, ajuste 1-0 no 8. Eu tenho um Airbus Avianca iniciando agora a rolagem, pista no 0. Continua a aproximação, guarde pista livre 2782. Ok, 2782, ciente, prosseguindo. Azul 2782, vento 160 graus, Medusa lá, livre pouso, pistão zero. Livre pouso, azul 2782. Puxaré 6310, decola aos 11, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, Puxaré 6310. Muito boa noite, a Chanel 6310, cruzando agora 1400 metros na Puca, Gemo. Pelo 6310, contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo conforme autorizado, quando possível, senhor, coordenação, Rodel Fox 09, a Chanel 6310. Notei. Juliette, portão 4, autorizado ingresso, Juliette. Ingresso, portão 4, 63. Direito 2, solos 1, 3, direito 2, 1, 9, solo. Direita 1, 2, 1, 9, azul 2782. Tendo 6310, autorizado Romeu Fox 08. Graças, senhor. Agora Romeu Fox 08, né? 6310. Solo Salvador, azul 2782. 2782, Alfa Kilo Pat 3, a posição é 3 Lima. Alfa Kilo Pat 3, 3 Lima, 2782. Salvador, a chegada é a Bonf, ajuste 1-0-1-8. 8 Salvador 2782, confirma a posição 3 Lima? É, tá aqui pra mim só como pátio 3, não tem a posição definida não. Se tiver alguém chamando pra posição, prossiga pro local que estiver sendo solicitado. Gente, não tem nenhum balizador. Poxa, então aguarde aí na posição, alguém deve chamá-lo logo em breve aí. Por aqui eu só sou como pátio 3. Gente, deixa aqui. Veio 9890 na vertical de Alagoinha, desça. Para 5000. Para 5000, Rio, 9890 está passando agora 10 mil pés, aproxima-se de Bonfim, desça sem restrições para 2000. Estamos 1246 Control, 30 now, altimeter 1018, circling to 8000, Bonfim arrival, runway 10. One, bomb arrival, 1-0, I am. informar o nosso número 14, mais 8, mais 10. 01. Temos a prova externa da presença, 9, 8, 9, 10. Correio 9810, esse controle autoriza a Duna, está autorizado IRS. INS, 9810. Go 1246 over Alagoinhas, Recliant 5000.